de Crocodilo Prime. Alô, galera do Crocodilo! Meu amor! Bora começar! Bora começar! O Bora na batida, na batida, na batida, na batida, na batida! Vai começando mais! Ai, ai, ai, ai, ai, agora! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá... Joga, joga, pra começar! Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. É tua manha, tu nunca quiado no gingado. Vem. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do topo. E a galera vai no crime, e a galera vai no crime. O crocodilo detonando as melhores, as melhores. O animal toca tudo do Pará. Gigante. Dale, crocodilo. Toma no batidão, toma no batidão. E toma, toma, vai crescendo. E pina essa bundinha, mulherada. Vai, vai, vai. Quebra, quebra, quebra tudo, quebra tudo. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. chupe Júnior Santorini. É chupe Tel, é chupe Tel, é chupe Tel. É chupe Tel, Tel, Tel, Tel. Já logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. E o quê? Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Boreã, Boreã, tá sempre. Só as mulheres que não dependem. Dependem de homem pra porra nenhuma. Bate, bate, bate, bate. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. O Vaguinho também, o Favacho. Bate na palma da mão. Todo mundo aqui, ó. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Vai virando, vai virando, vai virando. Sobe com o que passa e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu é vapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Direito, me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô daquele jeito, bora! Bora, Thiaguinho, os garotos do Red, já na área! Tá na fronteira, meu irmão, meu irmão, meu irmão! Thiaguinho dos garotos do Red, já aqui, ó! O Wendel, o Marley também, o Renan, o Luciano, o Ramon, a equipe Ficha Ficha, do Tauá! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. É sensação, rapaziada. Não para, não para, não para, não para. É muita onda. É no gingado, é no gingado, no caquinhado. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Jason! O Lan também, o Danilo! Na Vila Nova, tudo aqui, ó! Bora, tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bota na pressão, bota na pressão, yeah! Na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai, vai, vai. Dá-lhe essa tapinha, bora. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, e o quê, toma, o quê? Toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma. Bora, e agora estou chorando sem teu amor. Da Nike, garoto! Agora estou chorando. Olha o Dal Nascimento, o Anderson também do Bacinho. Aí, Tony! 100% curtição, tá lá! Opa, opa, opa, opa! Que ficou pra trás, ficou pra trás. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. E agora, e agora? Caqueado! E agora estou chorando sem teu amor. Lídia, ô Marília. E toma as melhores, toma, toma as melhores. E não devia, vai pra cima, vai pra cima. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho. E aí, Kátia, bora, mulher, bora. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. E aí, Marqueiro? A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock do. A culpa não não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando, aí já viu essa. Sabotagem também, tá todo aqui, ó! Rock doido. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Rabetonos, rabetonos. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera. E vem dançando que é muito, muito. O Rubens também, aí Manuca, o Ronaldo, o Pedro, a galera do Chope, tudo aqui, ó, e Fernandes Belo. Muito caqueado, virou, vai! É pra balançar, o rock tá doido, não tem que parar. O rock tá doido, não tem que parar. O rock tá doido, não tem que parar. O rock tá doido, não tem que parar. Alô, Brau! Anoni, anoni, anoni. Bora, novinha! Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Pra cima, lima, lima. Eu ia imaginar. O coração da princesinha não existia. É o Siri de Vigia, meu irmão. E o crocodilo na adivinha. O Anjinho Carlos, o Jonas também, aí Carlinhos, a equipe Chopintel, tá aqui comigo, um abraço! Patrese. O amor do amor no amor! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E o quê? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. O Bora Solteiras, vai, vai, vai, vai, vai. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, um abraço também. As mega abusadas de São Caetano. A Nayane também, a Thaís. A Rayane, a Sabrina, a Bruna. Tá todo mundo aqui, ó. A Multimarcas. É pro Renato. Do Lava Jato também. Pit Stop. Aqui, ó. Bandida, aponta, vai! Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. O top DJ do Pará. É o baile do Patrese. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Pode me tirar tudo que eu tenho. E o quê? Pode falar tudo que eu falo. Mas eu só te faço um pedido. Pra cima! Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado. Eu sei o que estou apenas um ser. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo, molhar, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. E a família Mil Grau! De Seita Norte, aqui, ó! Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. As melhores principais, tocando aqui no Gigante! E a galera vai pra cima! Você me ensinou a ser quem eu sou. Vai da vila, vem aonde cara vê. Vai da vila. As Marcelo, a Ana, Deise, a Ju também e a Vanessa. Beijão pra vocês, meninas. Tá aqui no baile. Aqui no baile do Patrese. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Fumando, bebendo, vai. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Imagina! E a família com pra trás. DJ. A Vila Nova aqui, ó. DJ Lendo. Como é que é? Você partiu meu coração. Esse pra Mariana, retaguarda, meu irmão! Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora veja só. O jogo virou. Com esse mundo. Os pecados também na família. ABX. Quer abraço! Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. Jogo. O jogo virou, como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo. O DJ Matheus, é o Cícero, o Gerson, o Thiago, a Paula também, a Ilana, Paulo Henrique, Paulo Calá, Urupatia, isso é, de Viseu, estão aqui, ó. O croco é louco, o croco é bagulho. É bagulho louco, meu irmão! O croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Ei, caçadores então, do Patrese tá doidão. Não é mais no 14? É! Véi! Agora é no 18, é no 18, é no 18. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. E o que, vai? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Doidão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, bora, rato, pra cima, meu irmão. Custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. E o quê? Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, hey, eu só te peço só mais uma chance. Só, só mais uma chance. Patrese. Pra cima! Patrese, Patrese, DJ Patrese. O top DJ do Pará. DJ Lendo. Lendo. DJ Ivan Macedo. apagar tudo que o show vai começar. Vamos lá! Apagar tudo que o show vai começar. Como é que é? Vai! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. É o baile, é o baile, é o baile pra cima! Vai começar, vai começar. O baile do Patrese é bagulho doido, o baile do Patrese é bagulho doido, o baile do Patrese é bagulho doido, o baile do Patrese é bagulho doido, doido, doido. E o quê? É muito capiado. O Nanzinho também da CN tá aqui presente com a gente. Bora caqueado, bora, bora caqueado. Saudade de tudo, mas só que não dá mais. E as marcantes, vai, vai, vai. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Que me distraia. O top DJ do Pará, vai meu top do Pará. Se que esquece, encontro a sua foto. Então diz isso. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o quê? Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E em nome de R.A. Boutique, fechado com o baile do Patrese, do empresário Anderson, R.A. Boutique do telão. Que gol de na parada! Bora pra cima! Bora pra cima! Do que gol de R.A. Boutique! Penélope Charmosa! No telão também! Fechado com o baile! Do meu parceiro empresário Olhão! Juro nas carnes! Juro nas carnes no telão, nenê! Vamos nessa, bora pra cima, pra cima, pra cima. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. É Gilson Lanches. Saca praia. O amigo Eric é saca praia fechado com o baile. Vamos lá. E a Belinha mais famosa do estado do Pará, Boutique Multimarcas. Bora lá, amor, bora, bora, bora. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Bora que tá na hora, bora que tá na hora, bora que tá na hora. Vem pra cima. Um, dois, três, vai, vai. Vamos, não inventou palavras pra expressar esse momento. E aí, Marcelo? Cadê o nosso amor, nossa felicidade? Iona também. Exclusive. Meu sorriso pra nós. Inclusive, fax, é isso? Nuvens formaram. Junto com o Eninho. Gente. É, Eninho, showman. É isso aí, cara. Vamos lá, que é rápido. O coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. O top DJ do Pará. Nosso amor é lindo e nos faz feliz. Tá louco, vai! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama louco. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Me chama loucos, porque tatuamos nosso. A equipe também! Liga aí nesse! Do telégrafo! Tá em peso! Mas o mundo nos chama loucos. Falamos sozinho na rua, me chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Bora tocar de novo essa noite.

Renatinho, aí Luzinho, Luzinho Batidão, Emerson, a Jéssica, Raimundo, tá todo mundo aqui. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, aqui não. E o que, e o que? Chama o moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL. Calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque bom. Vou falar, empresário Danilo, da família Bob 10. Aquele abraço. Too many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. E o quê? Vamos nessa! Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? You care, you care! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Me dançar. Fool, I was dreaming. Like a fool, and you lose. O Jafinho também! Minha filha e o Suble da família 26 da Norte, foi Lava Jato Braz. Eu te amei e não sabia que pouco. Olha, Bacu! Eu, fala fortíssimo. Eu te perdia. Eu te amo. Como é que é? E aquele louco amor. Fortíssimo Júnior da Pedreira. Onde tu pega aquele negócio lá pra mim? É impossível. Lá no setor lá. E o quê? Te amei demais. Enlouqueci. Empresário Jason. Deixa o Barros. O cara do celular em vigia de Nazaré. Um abraço. O tempo já passou. Eu não consigo arrocha! Cala meu coração. E às vezes digo: eu te amo. Manda 007. Olha o Rubens, a Manuca. Agora! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você. E aí, Naldo? Seu cabelo, o Pedro Fera, galera. Sai com aquela. Shop ideal, Fernando Beres. Me diz que Fernando eu vou belo, isso aí, ser ó. Solteiro. Me diz que é de. Muito celular, vou pai. Bora pra cima. Procurar. O Anjinho também, Rômulo. E a sua primeira dama. Umas quatro ou cinco o Machinho do Croco. A equipe. Não tem gosto de ver. O Fidel também na área. Aí lembrou de mim. Teve jeito. Quem é o diga só? Aí lembrou de mim, não teve jeito. O quê? Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou. Bem namorado! Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Manda 007. Acelera! O Jefferson Barros, da família Mil Grau, por aqui, ó! Foram tantas emoções, aquele nosso amor. E as marcantes! Não esqueço nem um instante, baby. quê? As nossas loucuras de amor, perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Aí! Você é meu amor, meu louco desejo. E aí, Marcelo? Aquele abraço a você aqui do Batrez, garoto! Tá presente com a gente! Eu gosto dos teus. Como é que é, garoto? Vamos lá! Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. Indiscutivelmente, DJ Patrese. Patrese, o top DJ do Pará. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Vem dançar! E na canção, aquela que matou a nossa relação, me dói a consciência de ver a consequência. E a família Miltese, comigo, mas com meu... A esquerdinha 3D, Danizinho, Wesley, o Vitor também, o Careca, o Milson Show, Turuzinho 3G, Pai de Benevides, aqui ó. Você se machucou, porque simplesmente... E o quê? Foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava, aí eu entendi que eu não sou privão. Ao som do rio poderoso, comando tudo e queijo mar, Wesley vai você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava, para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava, com muita esperança, pedi o seu perdão. Fiquei a esperar. Fiz a sua oração, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu coração, nada é igual quando eu te conheço. É o Nogueira que tá aí contigo, é, Thiaguinho? Me traiu. Nogueira que tá aí, é? Um jeito de... Vamos nessa, vamos lá. Cadê esse digaçado? Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Digaçado também. Faz tanto tempo sem ver aí. Olha o branco. Vai passar. Vamos lá, vamos lá, Thiago. Quer separar você de mim, não vai. E o quê? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você muda. Com muita falta isso aí, rapaz. Olha o caderno que eu tô aqui. É igual. Um monte de X, um mascote com muita falta. O mascote do celular. Ele que dá o grau no celular do Thiaguinho, dos garotos do Red, da esposa dele também. Bora, mascote! E o que? E o que? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Tão bem, tão bem, tão bem. Do Prime, meu parceiro Luan Santana, você que é feio, sai bonitinho na foto dele, tipo modelo, e a foto só desconto, né? Aí, Luan Santana, foto do Prime na parada! Então canta, meu senhor! Foi tudo sonho! Eu! Eu vivi! Vou te amar! Patrese! É o baile do Patrese. Na moral, na moral. Raio de luz, volte, oh my love. Arrepia. O teu orgulho. E aí, Bacu, o grande Bacu da cidade velha. Maior. Esse bicho é meu vizinho, Bacu. Fim desse jeito. Bora lá, Bacu. É nós, meu irmão. Ficar. É de seu amor ao lado. Sinto livre e vivo. Família, os desguiados também. Presente a Cienda. Galera do Tauá, Sônia Tá aqui presente. E o quê? A dor é maior, você me iludiu. Oh, baby, esqueça-me, eu vou pra bem longe de ti. Deve ser assim. Thiago, a Yasmin, do Passate Moral, a de Castanhal, um abraço, estão aqui no baile. É o baile do Patrese, aqui no baile do Patrese. Soriel, sua esposa Adriele, as lojas Leicel, de Vigia. Aqui, vamos lá. Ai, meu top do Pará. Bora, mulherada no funk! Tá na hora, tá na hora! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. E a rapaziada, a embarcação também, Felipe Neto e Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, essa embarcação aqui presente com a gente. Não cabo em caixa direito. Gabriel, a Irone também. Tá todo mundo aqui junto e misturado. Vamos pra cima, minha irmã, irmã, irmã. E eu, vai! Eu quero que tu vá. Para de tomar conta. Vem dançando! Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta. Quebra a mulherada! Bolinha! Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha, porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu... E aí, novinha? Olha o ninho, vai! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. E o Zé Droguinha não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta. Aê, aê, aê, aê. O quê? Aê, aê, aê, aê. O Thiago Baga, do Açaí Grande, aqui presente com a gente, um abraço! Patrese! Pode crer! Fez a fila ali, ó. Meu parceiro Marcelinho também, galera de Belém na fronteira, meu irmão! Invadindo, hoje aqui em Vigia! Tiro de Vigia! E a galera vai pra cima! Tá suave, vem novinha perder tua vindidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessagem, ferovinha, safadinha, perder sua vindidade, safadeza, sacanagem, muita sucessagem. E a galera do Paysandu joga a mãozinha pra cima aí! E a galera do Clube do Remo joga pra cima também! Quem é do Flamengo dá um gritinho aí! Quem é do Corinthians faz barulho! Quem tá solteiro dá um gritão! Vai começar, sabe? DJ Patrese! Nunca que tu ouviu falar. Alô, Bozo! onde... O Socorro também, Melo. É onde tu... O Daniel Santos. É onde... Aqui no Croco. É no baile da Caicó. É o baile do Patrese. Ai, me solta, E aí, angolano da Nike. É o pai do Thiaguinho CD. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, ai, me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Olha, hoje domingo, deixa eu dançar, e também segunda-feira, deixa eu dançar, do Balneário e do Bozó. Pode chegar, que a festa vai começar, sabe aonde você tá? Então, é o veneno, super veneno, lá do Balneário e do Bozó, isso? Sabe, vai ser magulho doido, meu irmão, e a bigabe do Pinambá, vai! Todo mundo invadir! Vai, vai, solta! Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho! Olha o Dieguinho de PDK! Vai de ladinho! E a família também, sabotagem já por aqui, ó! Aquele abraço! De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho! Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho! Bora, Bozó, pra cima! E o quê? Essas malandras. Assanhadinha, que só quebral, só quebral. Cheira fogo, né? Brau, vem pra favela. Tão aqui, tão aqui. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral. Vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Aqui, aqui, ó. Vai, novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, o Neto CD, senta aqui, senta aqui, e a galera também do Lava Jato, Ferrari e São Caetano, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai, essas malandras, vai, vai, assanhadinha, como é que é? Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinho. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. Então bora! Tem que respeitar. Quebra a mulher, grandão. A equipe do Jurunas. Olha, Alex. Gosta, gosta. A Ruth também, a Darlene. Gosta. Já por aqui, ó. Com o índio de vinho. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Quebra batão pra batão grandão. Ela fala que eu sou todo sistemático. Tô todo errado nessa história de amor. Com os meus amigos todo dia é baile, festa. É melhor ser todo errado do que... Agora! Quero é que se exploda, pode me chamar. E o quê? Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Produtor carioca, produtor Breno Brasil também, e o Felipe Lopes, os produtores do Crocodilo, meu irmão, tá na área, já registrando tudo. Pode me chamar, não preciso namorar. Aí, Jucinei, tá comigo também, quer abraço, moleque doido, doido, doido. Vai quebrando. E a família Noja Band. Hoje é mandelinha de quebrinha. Pode crer. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Gigante. Hoje é mandelinha de crocodilo. Vou pegar crocodilo e tomar uma gigante crocodilo. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão. Bora, morena, lourinha, ruivinha. Eu vou pro bailão. Olha o Vinícius Barros. O Anderson também. Pra e dar uma sarradinha. O DJ César considerado. Williams também, Duran. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. E aí, gêmeos do Croco? Vamos nessa. Eu vou pro bailão. Atrás das danadinha. Valeu. Olha o Bruno, olha o Bruno, olha o Bruno. Sarradinha. Seu grande amor, sua primeira dama aqui, ó. Sarradinha. É a nova DMM, filho. Valeu, Fritinho. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Bora, Rubens! Hoje é mandelinha de quebrinha. Ronaldo! Vou pegar umas novas e tomar. O Pedro também! Galera do Shopping Down! Eu tô querendo. De Belo! Tá aí com a gente! Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Pra levar pra tenta e dar uma sarradinha. Pra levar pra tenta e dar uma sarradinha. Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha. Vem dançando, vem! Oh, nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Nanana, vai! Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? O DJ Careca também de vigia. Foi que disse. E aí, Careca? É sim, de vigia, teu amor. Para o quarto te fazia de... E aí, bozão, meu irmão, pra cima. Medida sem parar. E além de tudo, tu que quis ter me... DJ Patrese. E além de tudo, ela quis me lá. Olha o Marlon Fernandes. Dia... Aí, Vanessa. Caramba, ZK. Sendo Marlon também aqui, ó. Na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na, na, na. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o mano. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Hoje eu quero trair. Ah, você quer trair? Então escuta isso aqui. Escuta! As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile. Quem vai trair o marido? A ousadia, ele quer cachorrada. E o quê? E o quê? E na batida, na batida, pro desígnio. Você que quer beber essa cerveja, seu uísque, a sua água, só falar com meu amigo Pudizinho, que ele tá vendendo os copos personalizados do crocodilo. Vai, Pudizinho, vai pra cima da galera, meu irmão! Agora é contigo! Essa aqui o Mike fez, vai pra todas as novinhas. Olha o Luciano do bode, a humildade. O Ramon, o Renan. O Wendel. Ficha, garoto, ficha, garoto, ficha, ficha. Se tu for educada, até parto pra tua amiguinha. Senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem. E vai sentando, vai sentando, vai sentando. Senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta. É o Baia! Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. DJ Patrese! Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete. E aí, Nogueira! Cheio de quero. Junto com o Thiaguinho, meu irmão, é garoto do Rally! Várias, tá todo mundo aqui! Contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Teu lance nela ontem hoje ligou querendo mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai.